deixa encontrar minha paz. Você que é bonito demais. Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Só de você.